Santa Tati chegou 1620, 180 a bordo, alterna no Natal, 3 horas e 14. Tente, segunda direita, via Indy Alfa, com temperatura 1-8, decimal 9, 5 altímetro, 1013, padrão, tem uma voz, boa tarde, gol 1620. Via Indy Alfa, lá, ponto de espera, 1895, obrigado, boa tarde. De pouso, pistão 1-0, vento 1-3, 0 graus, 1-0 nós. Salário nós. Todo, todo, 69? Confirmo, tá pronto, 1-69? Pronto. Gol no 1-69, Guarulhos, nível 3-6-12-0, está autorizado, aerovia Zulu 1-0, até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP apoia direto ao Wake, Alfa, Whisky Alfa, Kilo Eco, apoia direto Mike India Alfa, após intercepta o Zulu 4-4, rola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, aciona 5-5-6-5, controle Salvador, 1-2-9-4-5. Passa travado para sua estar na zona 9 noite. Sente, livre pouso, vento 130 graus, 109, azul 69 noite. Livre pouso 10, zona 9 noite. 4. Recomendador, curva direita, da El, Leda Bridge, 5565, transponder, 2945, controle, gol 1-1-9. Portão 1-1, chame pronto, puxa back, acionamento, gol 1-1-9. Maravilha. Taxi, o pastoreiro 2231-55 a bordo, 5 horas e 50, alterna Brasília. 3-1-4-3, pós-parte principal, segunda direita, via Indy Alfa, com esperado 1-0, torre 1, 1-8-9-5, ótimo de padrão, 1-0-3, tem um bom voo e boa tarde, 2-2-3-1. 90 Vita, porta na Papá. 1620, está pronto? Afirmativo, pronto da colégio. Autorizado a alinhar e manter. Estão no zero inicialmente, gol no 620. Além do final no zero, 620. Sala 3-9, libera via Fox, sala 1-2-1, decimal 9. November 20, autorizado ingresso, reporta alinhada e pronto, cabeceira no 7. Via Alfa, após Juliette, o portão 02. Alfa, Brasil 6918. Tan 3145, pushback acionado. Box número 4. Tan 4, tá livre, tá 345, chame táxi. Vamos 45, tá livre. O azul 698, recoordenando. Inicialmente via Alfa, aguardando a cidade Juliette para ingresso. Afirmativo, 02, aguardando apenas o início do táxi do Airbus. Mantém um ponto de espera pra gente mesmo. 1620, decolado 241, controle 129, decimal 45, bom voo. 1-2-9-4-5, obrigado. Vamos, calatura. O azul 6918, antes da Juliette. Azul 6918, o coisa até já iniciou, aguarde para ingresso. Aguarde. No 869, já não escutou a torre? Firmo, baixar travado. Cliente, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Liposo, bom, 1-8-69. Cliente, Terra 9 MBV, estou mantendo a posição, aguardando. Portão 11. 1-1, coordene com a equipe do solo e chame pronto para o táxi, o gol 1-1-9. Chame para o táxi, 1-1-9. Novembro Vito, atentando as estrelas turbulentes do Boeing da Gol, pontando 1-0, quando pronto, livre decolagem. Vento 1-3-0 graus, 8-9. Confirme. Para o Santo Bom. Ilha Serra, ciente. Só um minuto, cópia. Voltando 3145, para o Sussat, seu B de 1-3-2, alterando essa mina, 3 horas e 40. Direita em Dialpa, com esfera torre 18895, altímetro no 0-3, tomou voo e boa tarde, da 3145. Vem direita, com torre 18-9, boa tarde, obrigado. Azul prossegue 02 após o R2, azul 6-9-8. Salvador, boa tarde, topa Romeu Whisky Bravo Whisky, final, pista 10. Whisky Bravo Whisky, boa tarde, intenção 1-0, prossegue 1-7. Pode confirmar o vento, por favor? 1-4-0 graus, com 7-9. Se não for atrapalhar, a gente cancela no marcador e pousa visual na 17. Sim, sem condições de realizar uma base curta para 1-7, estou com o segundo tráfego já prosseguindo para pouso na 1-0 ou aeronave da Azul em breve. Sim, faz base curta da presente, isso para a Whisky. Center. Sierra November Victor, decolado aos 4-4, controle 1-2-9, decimal 4-5, bom voo. 1-2-9-4-5, 7 graus. Passaria do 2-2-3, 1 no livre decolagem, vento 1-4-0 graus, 8-9. Livre de colar, gente. 2-3. Whisky Bravo Whisky, confirma o cancelamento do plano da presente? Cancelando da presente para interceptar uma base curta, pista 17, Whisky Bravo Whisky. Cliente, plano IFR cancelado aos 4-5, reporta na final, Whisky Bravo Whisky. Vai reportar. Rota, direto bridge. Após bridge, vai prosseguir direto Sarla, Sierra Alfa, Romeu Lima Alfa. Após direto ex-MAP, Eco Sierra Mike Alfa Papa ex-MAP. E após conforme rota do plano de voo. Decolada pistão no zero, com curva à direita, após decolagem na subida da El. Após voa Leda, depois Leda, direto bridge. Na 5002, o controle Salvador, 1-29, decimal 45. Claro, 400, direto 3. Charla, esse máximo, de fora desce curva direita, saída da AEL, após beleza, após o 002, 1294, Mike Dias Serra, pronto. Outro Mike Dias Serra, no parte 3 já está pronto o acionamento? Sim, pronto para acionar. Eu só não acho o táxi, Mike Dias Serra. Mike, pode estar aqui, você está aqui. Vento 130 graus 109. Passou e travou o pouso na 17, isso para a Whisky. Que Whisky, sinal 17 autorizado, reporta passando o ele ponto da RMA. Torre Salvador, Azul 4206. Azul 4206, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Sim, senhora, aguarda. Torre, boa tarde, Azul 32, Azul 31 no 45, ponto de espera da 10 para decolagem. Azul 31 no 45, ingresso e decola sem parar. Positivo. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, 9 nós. Além da cola da 10, Azul 35. Bom, Índio e Alfa. Combi 13, deixa eu ver se nós ficamos ao gol 99. Bravo que Luiz que está visual com a aeronave da Azul na final da 1-0. Gente, o mesmo passando agora o marcador externo, reduza na medida do possível, a intenção é encaixar-se como número 2 aqui. Bravo Whisky no solo aos 48, confirmando o aerostar. Backtrack autorizado, estaciona na frequência livre. 4206, baixou, travou. É, tá livre o pulso. Continua a aproximação, aguardando pista livre, a aeronave já está iniciando o rolagem. Ok, tá reduzido, nosso risco da senhora. Que Luiz que dá presente, faça um 360 curto pela esquerda e reporta reinterceptando o sinal 9. Azul 4206, livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 8 nós. Livre pouso, esquerda aqui, a nossa esquerda, 200 pés de diferença, senhora. Confirmando a 200 pés, não tem um tráfego na minha escuta. Apenas um Charlie 150 na final da 17 sem interferir, realizando 360 a 1000 pés. Ah, então é, essa vaga tá 500, obrigado. Liso 145, decolado 50, controle 129, decimal 45, bom voo. 2945, ótimo track. Bravo que Luiz, que eixo livre, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 130 graus, 9 nós. Espera da 10, pronto. Gol no 169, boa tarde, Alim, mantém pistão no 0. Alim, mantém pistão no 0, 169. Quem dia Serra tem livre ingresso via parte principal, após segunda direita via Índia e Alfa. Ponte Espera da 10, vai chamar torre 1 no 8, decimal 95. Altimetro padrão no 0, no 3. É um bom voo, boa tarde. Quem tá? A direita, o... Vai ser muito bom. Espera, porque é como fácil, né? 19, 30. Frequência do controle. controle 129.45 e a frequência da torre 118.95. Boa tarde, Azul 4206, Librama. Boa tarde, Azul 4206, táxi via Alfa, foi Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 8, 4206. Olá, gente, portão 0, vento 140 graus, 99. Pode chamar a presente a torre 118.95, Mike de Serra, bom voo. Bravo que Luiz, que no solo 52, backtrack autorizado até o pátio 4, não me escuta. Fim de Serra, boa tarde, Aninha, mantém que estou no zero. 169, decolar 252, controle 129.45, bom voo. 2945, boa. Gente, uma boa tarde. Quinta Serra, livre decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 99. Campinas, nível 340 está autorizado, aerovia peso 16, até Belo Horizonte, para Bravatá Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge, e após Bridge já intercepta peso 16. Aciona 5006 e o controle 129.45. Azul 699, no portão 08, chame pronto, pushback, acionamento. E a controle 129.45, bom voo. 9-45, Mike da Serra. Boa. Good evening, Bravo Alpha Foxtrot 5 established on the ILS. Bravo Alpha Fox 615, check in the gear, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 80 knots. 615, clear to land. Is land gear down and locked, sir? It's coming down. Gear is down and locked for the 615. Roger, sir, clear to land, 120 degrees, 80 knots. Clear to land, 615. Aqui é pro Vitor, da presente autorizado cruzamento da final da 1028, reporta cruzando. Ciente da presente para o cruzamento da 1028, reportará. Backtrack, taxi via runway 10, phone the follow me into the VIP apron. Torre é o Mike Eco Vitor, livrando a final da 1-0. Mike Eco Vitor no visual, livre pouso, pistão 97, o vento 120 graus, 8 nós. Cliente, livre pouso para o Mike Eco Vitor. One five, do you have the following sector? Yellow vehicle ahead of you. 5, Victor, considero sala 06, autorizado táxi até o pátio 4, frequência livre estacionar. Salvador, trip 5491, nós estabilizamos o localizador. Trip 5491, confirmando o embaixo travado? Ah, ainda não. Reporta para o embaixo travado, ajuste padrão. Trip. Posicionamento, decola da 10, da pista 17. Qual o estacionamento, beleza? Gente, então, decolador 10, Mike Lima, para João Pessoa, no nível 3, 10, está autorizado, aerovia Upper Whisky 58, até Recife, Romeu Eco Charlie, após direto, decolando a pista 10, após decolagem de curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona o transponder 5577 e o controle em Salvador opera em 129.45. Tofa Mike Lima, chame pronto para acionamento 43. Abaixo travado, trip 5491. Trip 5491, livre pouso, pistão 10, vento 120 graus, 99. Afirmativo, trip 5491. destino Ilhéus, uma centena, eu posso coral cancela 085. Tente, já tem Zulu, tá no pátio 5. Do Jatang Zulilhéus, uma centena inicialmente, prossegue via Golfo 677 até Coral, pós-Coral cancela, prossegue visual 085, correto disponível, Landão no 7 com curva à direita na subida Coral, aciona 0260 no controle 129.45, torre opera em 118.95. Trip 5491, escola 1 a 3, beirando via Delta, salvo no 2, 1 decimal 9. Afirmativo, 3. 2, salvador, 3, 1, 0, passando em Serra, estabilizado, pista no 0. 3190, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, 8 nós. Passou, travou ali, pouso no 0, 3190. No 0, no 3, tamo um voo, boa tarde, Tango Zulu. Qual é o Trip 5491? Boa, Trip 5491, boa tarde, tá livre até o Pátio 3, posição prevista 05 do Pátio 3. BP. Alfa Mike Lima, chama e pronto para o táxi. Brasil 6999, chame táxi. 3190, salão 15, libera a próxima direita, chama o salão no 21, decimal 9. Lembrando a direita, vai chamar 1219, 3190. Salão 3190, livrando a sua escuta. Táxi via Alfa, reporta a da Juliette para ingresso. Alfa vai reportar que está Juliette 3190. Bom, Salvador, muito boa tarde, Lono 869, está na posição 612. Eu sinto da informação Romeu para autorização de tráfego. Lono 1869 Brasília 360. Leve, 360. 1869, Brasília nível 360, está autorizado, aerovia Penzulo 17, decolada 10 com curva à direita após a decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5025, o controle 129 decimal 45. 66, boa tarde. Reporta quando embaixo travado, ajuste padrão. 7, vai reportar quando baixar travado. Após eleva via Apresolu 17. 5025 é o transponder, 12945 é o controle, gol no 869. Correto, gol no 869, portão 62, chamei pronto, pushback, saneamento. Camarão, no 869, tá 3190, aqui tá Juliette. Só o portão 05 via Juliette, tá 3190. 05, 3190. Travada, gol no 166. 1166, livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus 99. Gente, tá livre pouso, gol no 166. Acabando de passar aqui, ó. Um bando de pássaros aqui. Gente, certo, informado. Estamos com um repórter na papá para ingresso. Para o táxi, o azul 6919044499 a bordo. Alternando de Perão Freire. 6919, qual foi a pessoa da bordo? 99. Guiado. Direita Indy Alpha, considerado torre 198, decimal 95. Altímetro padrão no 013, bom voo e boa tarde, azul 6919. Ok, direita torre 1895, azul 6919. Pronto, táxi, o Alpha Mike Lima. Pessoas a bordo, autonomia. Pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal, Alpha Mike Lima. Solo 2-1, libera a próxima direita, Fox, solo 2-1, decimal 9. Fox 2-1, 1-6-6. 1-6-9-1-9, ali, mantém pistão 0. Estamos no autorizado ingresso, a porta alinhada e pronto, captura no site. Salvador, muito boa tarde, livrou na Foxtrot, o gol no 166. Tarde, gol no 166, táxi via Alfa, é a porta da Juliette para ingresso. Alfa, vai reportar a Juliette para ingresso, gol no 166. GPS, parte principal, segunda direita, via Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, vai chamar a torre 1-1-8, decimal 9-5, altímetro padrão no 0-3, tem o voo Alpha Mike Lima. Azul 6999, decolado 23, controle 119 decimal, corrigindo, 129 decimal 45, bom voo. 2945, obrigado, azul 6999. Salvador, colo no 869, na posição 612, está pronto para pushback fechamento. Vento 130 graus, 79. Repouso na 0, acena 63. Alfa Mike Lima na escuta. Mantenha o ponto de espera com a gentileza, a aeronave já passou o marcador externo. 910, através da 62, você vai seguir o Palomino, agora 1 na 66. Mike, parte 4, confirmando 04 a bordo, confirme intenção de voo, local com sobrevoo. Confirmando, não vai decolar isso. Quem está presente, com gentileza, chama a torre 118, decimal 95, 9 Mike. Mike. Lembre que Mike era 7 motores, confirma. Na taxa eólica, confirmando ponto de espera. Livre, reporta para o regresso, novembro de Anque Mike. São Golo 869, após a passagem a retaguarda, Band 737 da companhia, 5 meses no livrar, setor, a retaguarda, está livre, chame táxi. CF, manda aeronave, a retaguarda livrar, está autorizado a chamar todos os táxis, 869, obrigado. Papapá, Alfa Mike Lima, após a passagem da nave da Bianca na curtíssima final, a NIM mantém o sistema zero. Oi, Salvador, boa tarde. 35364, estabilizado o localizador. 35364, boa tarde. Continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. 35364. Juliette, Tango Zulu, atentando às estrelas de turbulência do Avianca pousando no 1-0, quando pronto, livre decolagem, pistão no 7, vento 1-3, 0 graus, 9 nós. Chanel 6320, no solo 26, libera via Fox, solo 121, no decimal, né? Via Fox, 219, Chanel 6320. Jet Tango Zulu, decolador 27, controle 129, decimal 45, bom voo. Copião? Você já está no Zulu? Uma graça. Alfa, retornando, direto, até na 63. Já controle, está no Zulu. Papapá, Alfa, Mike Lima, livre decolagem, pistão 90, vento 130, 0 graus, 8 nós. 5364, check 3, pouso autorizado, pistão 90, vento 130 graus, 9 nós. Sente repouso, trip 5364, repouso 90. Papapá, Alfa Mike Lima, decolador 28, controle 129, decimal 45, bom voo. 12945, obrigado, bom dia. Segue 6320, via Juliette, portão 02. Olha o 1869, está pronto para o táxi, 3 horas 45 minutos, autonomia alterna Campinas, com PB de 180. Sete, observa o ingresso do aeroporto da Avianca, pois prossegue via Pátio Indy Alfa, com espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro padrão no 0 no 3. Então, bom voo e boa noite, gol 1869. Eita, o Jornal Trafa, assim que passar, segue Índia Alfa no ponto de espera 1895, ajuste 9013, 189, obrigado, volta lá. November 550, approved taxi by April number 3, and come before to enter April number 1. Trip 5364 no solo 31, libera via Eco, solo no 21, decimal 9. 4209 da Serra, 3508 para 4. Azul 4206, senhor, que é informação Serra, cota R5 no 350. 5364, na escuta, solo. Tripe 5364, está livre, Alfa, próxima esquerda via Kilo, pátio 3, posição prevista do pátio 3 a 04. Agora 05, fica atento ao balizador, 35364, posição 5 agora. Sim, fica atento ao balizador, 5364. 4206, Recife, copio 350. Acervo. 4206, Recife, nível 350, está autorizado, aerovia Peruísque 58, decolador no 0 com curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona transponder 5030 e o controle 129, decimal 45. Autorizado 350, Recife, direto em rústica 58, recola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5030 e controle 12945, azul 4206. Correto, azul 4206, portão 8, chame pronto, pushback, cena metros. No 8, chame lá 4206. Autorizado aqui, o trip 5209. Bora! Entrando na conquista, 200-200 está autorizado direto, decolada 10 com curva à direita, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto, vitória da conquista, aciona 5043, e o controle 129 decimal 45. Frequência do controle 129 decimal 45, o 35219 no pátio 3, chame pronto. November 550, Papa Romeo, approved taxi by April number 3, and come before to April number 1. Copia 190, Marcel. 5464, está autorizado para Marcel, nível 190, via Golf 677, decola da pista 10, após decolagem curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona 5040, controle 129 decimal 45. Pátio 3, chame pronto, pushback, sonometro. Tente estacionar frequência livre, uma boa tarde, November Yankee Mike. Bono 869, decolado aos 35, controle 129, decimal 45, bom voo. 12945, no 869.